afeições por outros outros animais. Não há necessidade de andar a lamechar por aqui por ali. Não há que perder tempo, é música sem letra. Acabou-se o emol, já te acaba a amarração. Acabou-se a poesia, o pérfido refúgio da estrela anunciada. Gerações misteriosas, grandes construções de nada.